apostas na sorte e na liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel. Liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Bom dia, minha gente, que estou convosco novamente para assim passar o melhor da música portuguesa, uma boa companhia e tudo, e tudo, e tudo. Está tudo bem desse lado? Bem, sei, um friol mais ou menos, mas está no tempinho dele, sim, senhor. E nós estamos cá para aquecer, que vai ser o coraçãozinho, porque damos aqui boa música, boas palavrinhas, e também aquecer o corpo, porque dá para dançar. Claro que sim. E estamos cá para isto, sim senhor, a passar um excelente momento. Vocês também podem participar neste programa ao 0238 43 4800. Passar por cá, porque não, sim senhora, através das redes sociais e claro que também ajuda, sim senhora. Boa música, boa disposição e tudo o que vocês mais desejarem é o que vai sair deste programa desta manhã. Estamos nas portas do sol com a Nana. E, de seguida, a Melodia da Saudade, com Fernando Daniel. Música de boa, sim senhora. Tudo bom e já chega de falar. Música. E tu estás cá ou estás fora, um antes no agora, ai, postal. Não gostes de alguém que sonha para além de Portugal. Quer tu esqueças ou guardes, mais cedo ou mais tarde vais-te lembrar que fomos como Lisboa. E se isto não sou sei quem sou. Tento gritar ao céu para que me possas ouvir. E é nos meus dias bons que gostava de te falar, para veres onde eu estou, onde eu consegui chegar. É verdade. Vamos até aquela preparação natalícia. Como é que é do vosso lado? O presépio já está prontinho, a árvore de Natal erguida, não é? Está tudo, digam-me lá. Vocês ainda continuam a pôr um presépio? Digam-me, gostaria de saber. É importante saber, claro. É que ainda se usam aquelas tradições de alguns anos atrás? Digam-me, gostaria de saber. Eu sou curiosa, vocês sabem que sim. Aline Barros, vem, está chegando o Natal. Vai começar um brilho no mar, festa tão linda lá no Cerro do Sul.

canção que eu fiz estava improvisada. Não é para toda a gente, mas agradeço a quem vai gostar. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Longe demais da nossa vida, eu já nem sei o que fazer. Longe demais e está perdida. Eu vou fazer o que quiser. Longe demais, não vale a pena. O nosso amor já acabou. Não quero mais sentir apenas que a vida é o que não é. Deixa-me viver. Vai da minha história. Vai, não tens lugar. Vai, leva as pegadas que deixaste bem marcadas. Deixa-me voar. Enlouquecer logo na hora. Quando ela me toca, ela me domina. Ela me fascina com um simples beijo na boca.

Pour joindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. Não esperes mais.

La vie mêle sur Arc-en-Ciel Orléans. E que tal? Já deu para aquecer? Claro que sim. Mais uma, sim senhora. É, nós precisamos de dançar. Dançar para aquecer. É assim, eu dou a parte musical, vocês dão o pé de dança. E vamos por aí abaixo? Opa! Saltar, pular, dançar. Há que ser feliz. E fazer alguém feliz. Sim senhora, minha gente. Eu sou, é dessa terra que eu sou. Ai, é belo o meu cantinho. É a cidade mais bonita que temos em todo o Minho. Pra

joindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. Muito bem, claro que podem chamar, eu estou cá. Claro que estou, sim senhora. Trabalhando um bocadinho, mas ao mesmo tempo, claro, responder a vocês. Claro que é importante falar, palabrear um pouquinho com vocês, saber como é que vocês são, sim senhora, é importante, importantíssimo. E por contas a dias, muito obrigada, senhor José, que vem de chamar e não estava um pouco preocupado porque não tinha recebido a sua cota. E finalmente, simplesmente porque o endereço tinha mudado. Então vocês não se esqueçam, se mudaram de endereço, se claro que nós não podemos saber e o correio volta para o endereço que nós temos cá, não é? E se caso o endereço mudou, claro que vocês podem então chamar para cá, tanto quando estou eu, quando está os meus colegas amanhã de manhã, tanto o Lionel como o Jerome, também à sexta-feira ao final da tarde, o Manu, que também é um dos conselhos que faz parte do Conselho de Administração. Todas essas pessoas têm sempre a possibilidade de vos responder, mas também todos os animadores. E também, vocês agora podem telefonar para o escritório, porque temos a nossa empregada agora, que está cá todos os dias das 9 ao meio-dia e das 14 às 17, sim senhora. A Anabela está cá para vos responder e também vocês podem passar então a todo momento que ela cá estará para também tratar desse assunto e mais outros, claro, e mais outros. E na verdade, tanto que seja por e-mail, que seja por telefone, vocês têm sempre a possibilidade de cá entrar em contacto. Agora é mais fácil, porque aqui num tempinho era-nos só nós o Conselho de Administração, devido ao Covid, foi importante trabalharmos nós sozinhos, mas agora precisamos de alguém e essa pessoa corresponde por enquanto ao nosso pedido. Então vocês podem cá passar e tratar todos esses assuntos e não se esqueçam que se ainda não é sócio, claro que o pode ser. E como eu digo sempre, quantos mais, melhor. Porque há os inventos a preparar e se não há uns testõezinhos no fundo do bolso, faz-se com santo que há. E costuma-se dizer, tal dinheirito, tal trabalhito, não é? Pois é, mas é igual para o artista. Tal dinheirito, tal artístico. Música! Já chega de palavrear. E então não se esqueçam também que hoje às 16 horas, ai ai, vamos tremer todos. Claro que vamos tremer todos porque joga nosso Portugal e depois muitos mais jogos, não é gente? Mas é assim, vamos tremer cada qual por o seu e nós vamos tremer por este, que é a nossa nação, é o nosso país de coração, mas claro que nós temos a vantagem, trememos por os dois, tanto trememos por a França como trememos por Portugal. E então hoje vai dar que tremer. Claro que sim. Música, e é o que nós estamos cá a fazer, é música hoje. Portugal é futebol, é o vídeo oficial, então, da Copa deste ano 2022. Vamos já, então, ouvir isso. Yeah. Sim, Portugal, sim senhora, força. Senhora Maria, claro que sim, eu vou torcer em primeiro por os meus, claro, eu sei, mas não se pode, há coisas que não se pode dizer. E somos por Portugal, força Portugal, e havemos de vencer, mas digo sinceramente, já disse ao meu marido e aos meus filhotes, não gostaria de ver um França-Portugal, sinceramente, foi complicado a última vez e havemos de avançar até ao fim. E é tudo. Música, é por isso que estamos cá hoje. E claro que vamos acreditar e de certeza que vai longe. Miguel Carreira, com a nossa seleção, vamos com tudo. Vamos brindar novamente. O sorriso na cara está sempre presente. O nosso caminho é seguir em frente. Esqueço o teu passado e vivo o presente. E se for abrir o Sim senhora, vamos com tudo e de seguida mais uma música dedicada ao nosso Mundial, dedicada ao nosso Portugal e à nossa seleção. Bem, sei, e gostaria que vocês marcassem também, e nem só o Ronaldo faz a seleção,

três ou quatro, vou alugar um quarto, vou alugar um quarto. Pois meu amor, viver assim eu já estou farto. Vou alugar um quarto, vou alugar um quarto. A partir de hoje chego às duas, três ou quatro. Jorge Guerreiro, sim senhora. Mais e muita boa música. Adriana Lua, o que é que acham? Vem, que eu quero te amar. Música. Vamos a bailar este ritmo sensual. Adriana Lua, lindíssima, sim senhora, vamos ficar com os Tradições de Ouro. Tradição de Ouro, entrada na roda, música. Lionel, pensa bem, mensagem para ti especial. Entra na roda e vem dançar, eu vou contigo ser o teu par. Entra na roda, põe-te a mexer. Entra na roda e vem dançar. Eu vou contigo ser.

Deus, a mesma cassete de 37, senhora de ti. Lindíssimas vozes. De seguida, mais uma nova voz, Nuno Casais com Cavalo de Pedra. Música. Sem lamento, ouvir de seguida mais uma, sim senhora, David Bisbal e Sebastián Natara. A partir de hoje, música, um bocadinho até à Espanha, claro que faz bem. Como tu, que te nubla la razón, pero no quiere escucharte. Siempre hay alguien como yo, cuanto más me dicen no, más intento enamorarte. Tú me obligaste a soltarte y me tiraste al viento. Yo me obligaré a olvidar, yo muero en el intento. A partir de hoy, le vendaré los ojos a mi corazón. Yo ya di mi parte y aún así no volverás. Y aunque sea difícil ya no verte más, será por mi bien no saber dónde estás. Yo para tus juegos ya no estoy, de otros casos yo me voy. Porque a partir de hoy, le vendaré los ojos a mi corazón. Totalmente diferente, e vamos ficar com o Cris Ribeiro, a filha dela, ora nem mais, Cris Ribeiro, com a voz também de Jorge Ferreira bem presente. Isto é para aquecer. Opa, mãozinhas, pezinhos, opa. teu e será sempre teu. Ótimo, sim senhora. Força, rapaz. Mais uma, o Mike, claro, o Mike da Gaita com o seu último trabalho, a nossa roda. E vamos lá, roda, rapaz. No mesmo registro, ir até ao Ratinho, claro, Ratinho Nogueiro, que também já estive por cá nas nossas festas, talvez o mais jovem deles todos, Ratinho Nogueira com Vamos para a Festa. Sempre contente música, mais e boa música, sim senhora, aqui na Barreiros. Eu nunca ralho com ele. Música, sim senhora, mais popular. É o que nós precisamos hoje de manhã. Precisamos de aquecer, não é? Claro que sim. Bem, e mais música, sim senhora. De seguida vamos ficar na voz do Jazz da Concertina com Cana Verde do Zaz, e foi música pedida da parte de Jérôme por sa maman, pour moi-même, et aussi Jérôme compose, sans oublier tous les autres animateurs. Música para ti, Jérôme. É para dançar, é para aquecer, sim senhora. Música. We'll be right back. sol. Claro que sim, há muitas e muitos cantinhos são lindos de Portugal. Cada qual o seu cantinho, de certeza que cada qual no canto onde cresceu, no canto onde morou e tudo isso, acha que é o canto mais lindo de Portugal. Para mim, claro, é um cantinho muito pequenino que se chama Sampaio de Antas. Sampaio de Antas, para mim, é o cantinho mais lindo. Não há melhor, não há... Foi a infância, foi muita coisa. E, na verdade, quando lá volto, para mim, é o cantinho mais lindo de Portugal. É um cantinho pequenino, onde tem o mar, onde tem o rio, onde tem gente extraordinária, onde muitas coisinhas se passaram numa infância, na escola, na catequese e tudo isso. Não se pode esquecer. Claro que não. Somos imigrantes e, apesar de estarmos longe, não esquecemos que lá está. Claro que não. Olha, um abraço imenso para os sampaicos. Sim, senhor. Os de cá e os de lá. Música? Pois. Se um dia não puder cantar, espero que não. Hugo, um beijinho especial também e também obrigada pela mensagem. Claro que estamos cá e apoiamos todos os cantores. Através das minhas canções, foi tudo o que eu sonhei. Foi tudo o que eu sonhei. Algumas foram da dor de perder o amor, outras na alegria de o conquistar. Falam na saudade de podermos dar valor. Histórias através das minhas canções. Esperemos bem que não, e de seguida vamos ficar com uma música pedida da parte da nossa animadora Glória, que deseja também excelentes férias e preparação de umas boas festas de Natal, e vamos então ficar com o seu pedido, Natal Diferente, e são vários artistas que cantam esta música, e então da parte da nossa animadora, a Glória, para vocês todos e também para todos os outros animadores. É preciso ter fé, é preciso acreditar. Irmão, nem tudo está perdido. Yeah. Esse Natal vai ser diferente, mas paz e amor não pode faltar. A vida precisa seguir em frente e depende da gente o mundo salvar. Esse Natal não vai ter abraços, nenhum aperto de mão posso dar. O mundo mudou tão de repente, está doente e precisa serar. Esse Natal, nosso maior presente, é a cura que todos esperam chegar, pra gente poder sorrir novamente, pra gente de novo poder se abraçar. Esse Natal vai ser diferente, muitos partiram e não vão voltar, deixando saudades no peito vazio, foram pro céu com Jesus morar. Aperto de mão posso dar. O mundo mudou tão de repente, está doente e precisa serar. E esse Natal, nosso maior presente, e é a cura que todos esperam chegar, pra gente poder sorrir novamente, pra gente de novo poder se abraçar. Esse Natal deixando saudade no peito vazio, foram pro céu com Jesus morar. É preciso ter força, é preciso acreditar, é preciso ter fé, e a cura divina vai nos alcançar. Claro que sim, há que ter fé. Por vezes é complicado, porque naquela mesa de Natal vai de certeza faltar alguém e é sempre complicado, mas temos que continuar para quem cá está e aqueles que mais necessitam também. Claro que estas festas natalícias por vezes são complicadas e são tristes, mas é nós de fazermos o máximo para que estas festas se passem então corretamente e de maneira a que sejam sempre umas festas felizes para todos. É isso que nós temos que fazer, com que tudo se passe bem. E a magia somos nós que a criamos, não são os outros que criam a magia, mas somos nós que criamos a magia de Natal e fazemos com que os mais novos também tenham a possibilidade também de criar essa magia de Natal. E vocês, desse lado, também têm que criar essa magia. E agora vai ser os parabéns. Parabéns para aqueles que estão de aniversário e que precisam também que lhes cantem os parabéns. Aqui fica então Jorge Ferreira, parabéns. Seja sempre recordada no calendário da vida. Caminhada no teu traçado caminho, de altos e baixos que a vida tem para te dar. Que encontres sempre muito amor, muito carinho, e uma razão que incentiva a celebrar. Mais um aninho, mais um sonho, uma quimera, juntinho aos outros que na vida tu já tens. Felicidades por mais uma primavera, e parabéns, parabéns, parabéns. Data tão querida, e que esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns, e muitos anos de vida. Que esta data se repita muitos anos sem limite e nunca seja esquecida. Parabéns, parabéns, nesta data. Esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns e muitos anos de vida. Et comme je vous disais tout à l'heure, il est temps d'aller faire des petits tours dans les marchés de Noël. Et puis les marchés de Noël, il y a cela qui se passe dans les petites villes, dans nos campagnes. Et on aime bien aussi ces marchés de Noël où on y retrouve tout, mais surtout une ambiance. Et on a quelqu'un en ligne. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Et oui, et nous allons donc donner la voix au marché de Noël de la ville d'Orne. Et ce qui m'a fait réagir un petit peu, parce qu'on en a déjà parlé, mais effectivement, il y a quelque chose de très bon qui est en train de se passer, n'est-ce pas? Qui se prépare? Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Si on s'approche un peu des cuisines, on devrait sentir bon la morbiflette. La morbiflette, ouais. Racontons un petit peu qu'est-ce que cette morbiflette? Alors, pour le marché de Noël, on fabrique depuis environ une dizaine d'années une morbiflette géante, donc qui est vraiment géante, 100 kg de pommes de terre, 30 kg d'oignons, 25 kg de lardons, et puis tout le reste qui va avec. Et tout cela pour faire environ 600 parts de tartiflette, au prix de 2 euros la part. Pour ensuite récolter donc des dons, c'est 2 euros la part, et cet argent sera reversé à l'association Les Blues Roses, qui intervient dans les hôpitaux et auprès des enfants malades. Voilà, donc c'est toute une organisation, et puis j'ai une équipe qui est formidable, hein, aussi bien en cuisine que les membres des services techniques, les agents des services techniques, qui interviennent depuis 7h30 ce matin pour tout installer. Et donc ça commence vers quelle heure, et vers quelle heure on peut venir pour acheter donc la morbiflette? Alors le marché ouvre à 15h au public, et la morbiflette donc sera vendue à partir de 17h. Très bien, donc n'oubliez pas, et on peut vous retrouver réellement où? Je suis avec... Donc on pourra les retrouver effectivement à Orme, mais exactement où, Annick? Alors sur la place Robert Mauger. Alors la place Robert Mauger ne parle peut-être pas à tout le monde, c'est le parking qui est juste en face de la mairie. Donc il y aura la visite, visite virtuelle, où les enfants pourront parler avec le Père Noël en direct. Et à l'intérieur de la mairie, il y a la visite, une petite visite aussi pour le Père Noël. Les enfants pourront aller le voir donc là en vrai, et ils recevront un petit chocolat. Voilà, donc tous les enfants pourront faire un bisou au Père Noël qui sera à l'intérieur de la mairie, avec une décoration exceptionnelle et musicale. Très bien, et en plus quelques stands seront présents aussi, donc autour de cette place, et donc le Père Noël et la morbiflette, et vous tous, vous y êtes présents à partir de 15h. Nous sommes déjà sur pied d'œuvre, hein, à partir de 13h30 pour tout installer, notre stand à nous. Et donc, il y a environ une trentaine d'exposants qui sont là pour vous servir et puis pour avoir le plaisir de vous rencontrer. Et à l'issue de ça, chaque personne, chaque visiteur qui ira chez un commerçant, se verra remettre un petit ticket et participera à une tombola. Eh bien, super. Donc, plein de choses en vue. Très bien. Alors, à part la tartiflette, il y a également l'association SIOR Me Mettez Compté, qui offre vin chaud et marron chaud. Donc, c'est gratuit, mais par contre, il y a une boîte à dons aussi. Et chaque personne peut remettre ce qu'il veut dans cette boîte et sera remis aussi à l'association des Blues Roses. Très belle initiative. Voilà. Bravo à vous tous. Et bon, n'hésitez pas à passer donc sur la petite ville d'Orme où il fait bon y vivre et plein de belles choses. Merci Annick, merci au Plado et merci à SIOR Mettez Compté et toutes les associations. Voilà. Merci infiniment à vous et puis venez nombreux nous voir. Vous serez forcément bien reçus avec le sourire. Tout à fait. Merci. Bisou à vous tous et à tout merci. À l'heure. Merci, merci, merci. Donc, on n'oublie pas de passer les voir. Donc, como eu estava a dizer em francês, podem então ir dar uma voltinha a todos os marchés de Noël. Tous les marchés de Noël, je suis sûre qu'il y en a plein autour et qui sont prêts à vous recevoir. Et c'est vrai que c'est important parce que souvent, ce sont des associations. Et toutes ces associations ont besoin qu'on les aide. Et c'est très important. Donc, n'hésitez pas à passer voir tous les marchés de Noël aujourd'hui et demain. Dans toutes les villes. Effectivement, la ville d'Orme nous a contactés et on a eu le plaisir donc de mettre en place ce petit interview. Musica, e já está quase a acabar, mas vimos já daqui um bocadinho. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière.

L'Atelier Papille, c'est aussi une restauration gourmande et variée. Savourez nos plats chauds, sandwichs, salades fraîches ou pizza. L'Atelier Papille, au 73 rue André Dessau, sur la Nationale 20 à Fleury-les-Aubrais, en face de Norisco Contrôle Technique et à côté de la concession Peugeot. Ouvert tous les jours de 6h30 à 20h. Pour votre santé, bougez plus. Uma nota enviada às redações, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica refere que realizou nas últimas semanas uma fiscalização em super e hipermercados. Em alguns casos, houve cereais, conservas, fruta e água, com preços a atingirem mais 30% em relação ao valor afixado. Foi uma edição de Rita Soares, num simultâneo da Antena 1 com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores. Toda a informação em permanência em noticias.rtp.pt. Este domingo, no Vozes da Lusofonia, a saudade, Color of Love. Maria Mendes leva-nos com a sua música numa viagem emocionante, onde se fundem diversas influências que vão do jazz sinfónico até ao fado. Quando eu era pequenina, saudade, Color of Love, de Maria Mendes. No próximo, Vozes da Lusofonia, de Edgar Canelas. Domingo, depois das 9 da manhã. Em dezembro, o Porto de Encontro recebe o escritor Álvaro Magalhães, assinalando os 40 anos do seu percurso literário. Participações especiais de Germano Silva, Sandro William Junqueira e do Bando dos Gambuzinos. Sábado, dia 17 de dezembro, às 5 da tarde, na Biblioteca Municipal Almeida Garrete, no Porto, com entrada livre. Mundial Qatar 2022. Aqui, com emissões dedicadas, onde conhecemos o perfil dos nossos adversários, a sua cultura e muito mais. Entre convidados e música ao vivo, com o acolhimento de João Gomes Dias e José Carlos Trindade. Este sábado, a nossa chegada aos quartos de final. Portugal, Marrocos, com relato de Nuno Matos e Paulo Sérgio e comentários de José Nunes e Manuel Queiroz. Até que a voz nos duba, a nossa emissão especial para o Mundial. Este sábado, depois do meio-dia. Esta transmissão é patrocinada por Galp, patrocinador oficial da seleção, e Maxmat. Antena 1, Castelo Branco, 89.9. Espera-se para o início da tarde em Faro uma temperatura de 18 graus. Lisboa vai estar com 16, Porto e Coimbra vão ter 13. Lá por fora, na Eslováquia, previstos 4 graus de máxima para Bratislava. Até ao meio-dia, na sua rádio, encontros imediatos. Antena 1, Liga Portugal. Imediatos a lançar a segunda hora com uma novidade que não é propriamente novidade. Podem ir ver. Parabéns, Parque Meia.